desça ao 040. Se tiver condições, Serra Vitor 368. Afirmativo, Serra Vitor 368, descendo para 040, 3896. Falando em Julio Chaliac, vai cruzar o nível 50. É, seria possível autorizar o ILS do Julio Chaliac para checar no localizador? É Charlie Anki, está autorizado por Pelo, e vai aguardar a autorização para o ILS. Desça para 2 mil pés, na proa de uma posição Pelo, frente à chegada a Bonf. Vem aqui, Jack. Charlie Anki, pode tomar componente zero. Azul 4106, descendo para o nível de voo 120, controle agora em 1-9-35. 3196, mas quantas milhas nessa proa? Azul 4106. Azul 4106, identifique, desça 060, chegada Amã. 060 na chegada Amã. É possível pela sua apresentação a gente manter aqui a proa 055 só para evitar uma formação após seguir Amã? Afirmativo. Obrigado. 3896, reduza para 2009. 2009, tá, 3896. Juliette Charlie Anki, está presente, curve à esquerda pro 175. Esquerda pro 175, Yank. Limitado. Do localizador, mantenha a velocidade, tem condições de manter até interceptar? É até pronto. Controle azul 4106. Diga. Se não for conflitar, a gente lesa final do RNAV. Juliette Charlie Anki, esquerda 130, informe estabilizado. Esquerda 130, reporta para estabilizado. Azul 4106. Está autorizado a RNAV. Desça ao nível 040. 040, 4106, graças. Sierra, só para nível de voo 090, só me chamar de ingresso na terminal. Tive 500 pés com 0012, está autorizado a RNAV, está 3896? Afirmativo. É, autorizado a RNAV, está 3896. 0, copiar. Sete, meia, cinco, na boa, suma, mano. controle Salvador, Eltan 3196, atingindo nível 130, informação uniforme. 360, agora no estúdio do Brasília, 12531. Contato com o centro, atingindo nível 130, informação uniforme. 3196, vou ir na proa Diamante, desça ao nível 050. 050, informa que perdeu contato com o centro. Estabilizado, Juliette Alier, confirmado o resto, Maranto? Pela minha repetidora aqui, tá 318 com 2. Chamei torre 118, decimal 612. 118 DF, vai fazer certo até a próxima cabeceira. Os primeiros 90 metros fechados, forte avistando, treino todo chato trabalho. E Matheus, já está em contato visual, Juliette Alier. Confirma intenções, pouso na 1-0, Juliette Alier. Matheus, estou dando uma checada a mais aqui no DIL. Da pista 1-0 com curva à direita, subida da El Diné após direto Sagaz. Frequência do controle 119.35, transponder 5007. Autorizado São Paulo, nível 380, via Brusque 58. Decola da 10, curva direita, cumpre da El Diné após voa Sagaz. Chamando 119.35 e acionado 5007, gol 1015. Correto, portão 062, deixando pronto para o pushback e acionamento, gol no 015. Obrigado. Ele 3896 estabilizado na aeronave. É Matheus. Chame torre 18, decimal 612. 18612, daqui a pouco, tá 3896. Eu acabei de chamar o controle, aqui, obrigado. Salvador, Otan, 3896, bom dia. Otan, 3896, confia. Afirmativo, vai passar o Serra Vitor 366. Gente, reporte Serra Vitor 372, trem de pouso fechado travado em forma os primeiros 90 metros, 90 metros fechados. Contra Serra Vitor 372, paciente dos 90 metros, tá 3896. Juliette Charlie Yank, solo os 49, livre direito, chame solo 1-2-1-9. Boa, 1-9-7-6-5, não, semana por 70, eu vou curvar a mão, só pra deixar umas informações aqui, minha esquerda e mais 5 minutos, ok? Ok. 3196, vai realizar LS ou R9? O TAN 3196 prefere o R9. Excelente. Foi na proa do Serra Vitor 368. TAN 3196 da presente, Serra Vitor 368. Para ingresso no táxi Juliette. Aqui na porta da Juliette. Altímetro 10-13, azul 4106. Ok, 2500 com 1003, 4106. O que me chamando só? Tá passando Vitor Mike Bravo, sim. Vitor Mike Bravo para Natal, confirme o pátio, a pista que decola. Pátio 5, 6 horas, tá? Gente, aguarde o cofre. Gente, qual não tá com 4 a bordo, autonomia de 4 horas e meia, Bravo? Gente. Tá me fazendo o pátio de Natal, aliás. Autorizado. autorizado, ingresso, táxi via pátio, reporte para ingresso na Lima, Juliette Charlie Yankee. Autorizado pouso pista no zero, vento calmo, cabeceira deslocada. Gente, autorizado pousar no zero, 7 da cabeceira deslocada, 90 metros, rota 3896. 3196, desça para o 040, está autorizado a iniciar o RNAV e ser habido 368. 3196 para o 4000 pés e autorizado RNAV 10. Confirma ajuste? Padrão IE13. Enviado. Posição na Lima, em Manchester, minha torre 1-18-12, o Juliette Charlie Yankee. É. Para realizar ILS ou RNAV? Pode ser o ILS, sem o glide? Não, 176. Para o de toque, 1765. Para o de toque, 1765. Afirmou. 1260, utilizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Pucca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5015. Recife 390, via Upper Whisky 58. Decola da 10, esquerda Pucca, Aracaju. 1935, controle 5015, transponder. 1260. Correto, portão 05, chame pronto, gol no 260. Pode captar aí. Capitão Vitor Mike Bravo, cópia. A cópia, Bravo. Vitor Mike Bravo, autorizado Natal, nível 090, via Golf 677. Decola da pista 17, com curva à esquerda, subida Conde, frequência do controle 119.35, transponder 0263. 6749, Recife, medicação 3700, vigilância 40. 2935, transponda 0263, Vitor Mike Bravo. Vitor Mike Bravo, correto, pátio 5 para acionamento táxi e decolagem, torre 118-12, bom voo. E para acionamento 1866, Vitor Mike Bravo. Solo 5-5, chame controle, chame solo 1-2-1-9. 3-9, confirma a formação do colega aí, o tá 3-8-9-6. Azul 4-1-0-6, confirme, baixou e travou. Autorizado ponto, pistão 1-0, vento 0, 3-0 graus, 0-3 nós. Atenta, pássaros, no eixo da 1-0. Ciente, baixou e travou, está visual, ciente dos pássaros, 4-1-0-6. Torre, o Papa Tango, Vitor Mike Bravo, no pátio 5. Posição saiu embaixo, podia confirmar? Vitor Mike Bravo, solicita acionamento, está no pátio 5. Vitor Mike Bravo, autorizado de salário, reporte para o táxi. Portará para o táxi, Bravo. firme 1765, restrito 070. Desça para 2000 pés, ajuste 1013, informe localizador 1765. Para 2013, informar localizador 1765. Santa 3196, torre 198, decimal 612. Santa 3196, sente. Continua a aproximação, vai de pista livre. Azul 4106, solo 67, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 219, 4106. 3196, informo cabeceira deslocada 90 metros. Quando que passa corrigindo? Passo na final do 10, check trem, autorizado pouso pista 10, vento 080 graus, 039. Santa 3196, ciente das informações, é, livre pouso, pista 10. Sul 4106. Vitor Mike Bravo, estacionado, pronto para o táxi. Vitor Mike Bravo, todo mundo táxi, táxi aí, papai, reporte para ingresso, pistão 7. Reportará para ingresso, pistão 7, Bravo. É, confirmando somente 90 metros deslocada a pista, confere? Afirmo. Confiado. Pista livre, forma os primeiros 90 metros, 90 metros fechados, atenta a passos na final do 90. Ciente, somente 90 metros, 1765, formarei avistado. Como recebe? Recebe, Alfa Bravo Whisky. Prossiga. Sala 01, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Oliveira, Sol 21, decimal 9, 3, 1, 9, 6. Estou mais bravo para ingresso. Estou mais bravo, autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto, pista no solto. Porta alinhado, pronto, bravo. Confirma o táxi pela principal. Confirma? Táxi será pela principal. Afirma, autorizado ingresso e táxi a pista no set. Reporte alinhado. Porta alinhado, pronto, bravo. Ou 1765, check 3, autorizado, pouso, pista no 0, vento 130 graus, 04 nós, cabeceira deslocada. Ok, cabeceira deslocada 90 metros apenas, livre pouso, trem mais travado no 765. Afirma. Alfa Bravo Whisky, informe o equipamento. Pessoas a bordo, não copiei. Bravo Whisky, controle. Tango Alfa, Bravo Whisky, controle. Alfa, Bravo Whisky, controle. Tango Alfa Bravo Whisky, controle. Alfa Bravo Whisky, controle. Autorizado o táxi via Alfa, reporte para ingresso no táxi Sui Juliette. Alfa, reportar para Bravo, decolou ao 07, chama o controle 119, decimal 35. 19935, chamará, Vitor Mike Bravo. Controle Salvador, bom dia, o Papatango, Vitor Mike Bravo. Vitor Mike Bravo, suba ao 090 na saída Conde, Mirante. Saída Conde ao 090, Vitor Mike Bravo. Verifique seu transponder, eu não estou tendo indicações. Para o táxi, gol 1015 com 143 a bordo, 4:26 galeão. Identificação 350, vigilância 3664. Ponto de espera, 110, torre 118, décimo 612, bom voo. Autorizado, Juliette, Alfa Charlie, Nela 18612, bom dia, obrigado, gol 1013, 1015. Alfa Bravo Whisky, é o controle, eu recebo Alfa Bravo Whisky. Ciente, frequência livre, informe seu estimado e o POB, só isso. Ingressa Juliette, portão 04. Juliette 04, 765. E novamente, gol no 015, ingressando na Charlie. Gol no 015, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 130 graus, 049. Alinha e decola na 10, gol no 015. Bravo Whisky, quando ingressar na terminal de